Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada de domingo. Eu convido a todos nestes instantes para que possamos, através da prece, elevarmos o nosso coração e nos ligarmos a esses espíritos amorosos que nos acompanham, nos amparam e nos protegem sempre. A nossa gratidão a Deus nosso Pai, pela bênção da vida e pela oportunidade, Senhor, que temos de aprender e trabalhar pelo nosso aprimoramento espiritual. Que possamos, Senhor, compreender e, sobretudo, colocar em prática as lições que esses benfeitores espirituais nos endereçam. E assim possamos todos avançar em nossa caminhada. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, nesta manhã, queria convidá-los a refletir, para refletirmos junto sobre a importância do perdão em nossas vidas. É um tema que certamente todos nós já fomos desafiados em algum momento a entender realmente o significado, a profundeza do perdão. Por isso que nesta manhã nós vamos buscar algumas reflexões do Evangelho para que possamos encontrar a compreensão um pouco maior sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Nós sabemos que as lições do Evangelho são repletas de ensinamentos fundamentais para a reflexão e, a partir de sua compreensão, a aplicação em nossa forma de compreender a vida. No inesquecível momento em que Jesus subiu ao monte, inúmeros ensinamentos foram lançados não apenas para a consolação dos corações sofridos, mas igualmente muitas advertências que exigem atenção em sua compreensão. Por exemplo, podemos citar uma passagem quando Jesus disse assim: "Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado todo o teu corpo no inferno." Esta citação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29. Mesmo quem acredita que os ensinamentos de Jesus devem ser postos em prática literalmente, não seguirão essa recomendação. Argumentarão que Jesus não estava determinando que nos mutilássemos em razão de nossos pecados, mas sim que era uma advertência severa, com o fim de evitar um mal maior e perpétuo, a condenação eterna. Mas se as palavras atribuídas a Jesus devem ser obedecidas incondicionalmente, não há espaço para interpretações, apenas o cumprimento fiel. Esta situação demonstra existir uma conveniência em levar no sentido literal não apenas o que convém às crenças que foram estabelecidas em épocas passadas. Jesus utilizou nesta situação, como em outras, uma expressão de grande impacto com o propósito de chamar a atenção para aquilo que ele queria que fosse assimilado. Ao propor algo absurdo, arrancar o próprio olho, queria que as pessoas do seu tempo, muitos limitados em seus raciocínios, pensassem, discutissem entre si o que realmente ele queria dizer. Como mestre, ele não apenas transmitia ensinamentos, mas provocava reflexão sobre eles. Uma outra lição de Jesus que faz o discípulo pensar e que também se encontra no Sermão do Monte é esta: "Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 38 ao 42. A interpretação e aplicação das palavras de Jesus é desafiadora em nossos tempos, e muitas colocações que ele fez nos parecem estranhas, sendo muito importante conhecer o contexto em que viviam os ouvintes de Jesus. Nos caminhos que levavam de uma cidade a outra, existiam malfeitores que utilizavam de violência extrema, não sendo por acaso que Jesus os mencionou quando narrou a parábola do samaritano. Ao recomendar também dar a túnica, e não somente a capa, Jesus afirmava que nenhum bem material é mais importante que a própria vida. Desde o ano 63 a.C., os judeus viviam sob a dominação romana, e qualquer atitude de rebeldia era punida com severidade e até mesmo a morte. Certamente Jesus sabia o que se passava na mente de inúmeras pessoas revoltadas com a dominação romana e o sofrimento que ela causava. Ao ensinar a não reagir violentamente, estava não só preparando seus seguidores a se manterem vivos, mas igualmente a não reforçarem em si mesmos a violência primitivista como resposta aos sofrimentos causados pelos dominadores romanos. Enfatizando a importância da vida e de não reagir violentamente, estava alertando que as reações contra a dominação causariam dano ainda maior, como se verificou mais tarde, no ano 70 d.C., com a segunda grande diáspora, quando os romanos sitiaram Jerusalém e grande parte da população de Jerusalém emigrou para outras partes do mundo, perdendo seu território. Ao recomendar dar a outra face, Jesus estava recomendando combatêssemos o instinto agressivo e primitivista de revidar com violência a violência recebida. Era um alerta de que era preferível ser vítima que agressor, pois um ciclo de ódio se inicia quando revidamos e retribuímos o mal que recebemos com um mal equivalente. São inúmeras as histórias de vinganças de família contra família, em disputas em que os membros de uma família buscam justiça pela morte de alguém, matando o outro da família rival, numa interminável sucessão de mortes por vingança, gerando processos obsessivos que se seguem no mundo espiritual e nas reencarnações futuras. Esses ciclos de vinganças terminam quando os agressores, cansados e sensibilizados pela dor, reconhecem que o perdão os teria poupado do sofrimento por muitos anos e, em alguns casos, por séculos. Também em nossas disputas menores na vida, podemos aplicar o princípio da não violência em resposta às ofensas e agressões recebidas. Inúmeras vezes revidamos ofensa por ofensa, acusação por acusação, agressão por agressão, num ciclo que pode se tornar interminável, caso os envolvidos sejam suficientemente teimosos. Basta, porém, um deles desejar e o ciclo de agressões se finda. Mas e se o outro persistir? Muitos dirão: eu até quero viver em paz com fulano, mas ele não para de me ofender sempre que há alguma oportunidade. Realmente, é bem comum casos como este. Pessoas assim, que não desistem de agressões e ataques, muitas vezes são marionetes sobre o comando de nossos obsessores, embora isso não lhes tire a responsabilidade pelo mal que nos causem. De outras vezes, esses que nos agridem são companheiros de outras vidas, antigos algozes que, dominados por suas paixões, nos perseguem ainda no presente. O que fazer com essas pessoas perturbadoras de nossa paz? Nestas situações, muitos se equivocam com o ensinamento de dar a outra face, julgando que Jesus nos propôs que nos transformássemos em vítimas permanentes de nossos agressores. Naturalmente que ele não nos recomendou facilitar as agressões, ou melhor, naturalmente que ele não nos recomendou facilitar aos agressores suas ações contrárias à nossa paz. Mais uma vez, a não violência em responder às agressões será a melhor atitude a ser tomada. Responder às agressões, xingamentos, injúrias, com palavras e ações no mesmo teor, apenas manterá nosso ciclo de ódio e ressentimento em atividade, um sistema que se autoalimenta pelas ações dos envolvidos. Se queremos romper com esse ciclo, precisamos tomar uma atitude que o desmonte e não o reforce ainda mais. Oferecer a outra face em nossos conflitos interpessoais será oferecermos a boa vontade da reconciliação e o restabelecimento de nossa relação, suprimindo em nós o ódio, o ressentimento e a revolta, prevenindo assim consequências graves em nossas vidas. O poder que as outras pessoas têm de nos agredir geralmente é concedido a elas por nós mesmos, quando aceitamos como ofensa ou agressão o que nos dizem ou fazem. Quando mantemos pensamentos contínuos, recordando suas grosserias e ataques. Quando esquecemos que quem fere ou agride é um doente do espírito, em processo de autodestruição. Oferecer a outra face é uma atitude de compreensão mais profunda de nossa realidade de espírito em evolução. É evitar que nos tornemos tão perturbados como os que nos agridem. Mas é também nos curarmos de inúmeras mazelas como o egoísmo e a falta de amor. Naturalmente que devemos nos proteger contra as agressões físicas e esclarecer quando mentiras são ditas sobre nós. Mas que seja uma defesa que não fira como somos feridos, pois que ela apenas acentuará em nossos adversários o antagonismo que nutrem contra nós. A convivência com pessoas difíceis sempre será a oportunidade de progresso para nós mesmos. As experiências que tivermos junto a elas representam momentos de autoconhecimento e identificação de nossa verdadeira natureza espiritual. Relembremos as reações em momentos de conflito e identificaremos quem de fato nós somos. Apenas a partir dessa constatação é que podemos iniciar qualquer processo de renovação de nossa vida. E será justamente nessa transformação que começaremos a solucionar os nossos conflitos com os outros, ainda que eles sejam os agressores. Toda a solução de nossos conflitos no mundo passará necessariamente pela solução dos conflitos que existem dentro de nós. A outra lição inesquecível do Evangelho que nos cabe refletir para a compreensão de como podemos iniciar o processo de paz e reconciliação com o próximo. Certa vez, Jesus, ao responder a Pedro que o número de vezes que devemos perdoar o próximo é 70 vezes 7, também contou sobre um servo que, ao ser cobrada sua dívida pelo seu senhor, implorou sua misericórdia e a alcançou. Mais uma vez, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, entre os versículos 21 e 35, que nós encontraremos essa história. Mas este servo que implorou a misericórdia, o perdão do seu senhor, saindo, encontrou outro servo, um igual a ele, e o cobrou, por sua vez, a dívida que ele tinha, com total ausência de compaixão que ele próprio pediu para si. Quando sentirmos a incompreensão, inconvenientes e agressões que os outros nos fazem, meditemos no quanto somos, fomos ou poderemos ser como eles. Precisamos lembrar que a parábola informa, que foram outros servos que levaram ao conhecimento do Senhor a impiedade com que o servo tratou aquele que lhe devia. Muitas vezes, envolvidos em nossas disputas e conflitos, não percebemos que nós também agredimos e ofendemos, e não somos capazes de perdoar como desejamos que os outros façam para nós. Precisamos sair de nossos pontos de vista e julgamentos, como se fôssemos outras pessoas, para avaliar com justeza a situação que reclamamos, identificando que muitas vezes a paz não nos chega, pois somos rigorosos com os outros, sem sermos com nós mesmos. Pessoas difíceis representam não apenas antigos companheiros de vidas passadas, que nossas ações infelizes os ataram ao nosso destino, mas também são os instrumentos que a sabedoria divina permite se aproximem de nós para modificarem nosso presente, nos desacomodando da atitude de não manifestar nossa própria vontade. Nunca seremos um espírito de ordem superior apenas nos apassivando a cada situação por medo ou acomodação. Aprender a se posicionar em nossas relações, protegendo-se sem agredir o próximo, é parte do caráter superior que, como espírito, devemos alcançar. Lembremos que muitas vezes Jesus se posicionou sabiamente, respondendo ao ataque das intrigas e perguntas maliciosas de seus adversários, não para vencê-los, mas para que eles próprios pudessem perceber seus erros. Por vários fatores, somos levados inúmeras vezes a não manifestar o que nos desagrada, de forma serena e firme e sem agressividade. Permitimos que os outros passem progressivamente ao comando das relações que têm conosco, se impondo de forma dominante ou agressiva. Quando percebemos, estamos completamente subjugados aos caprichos da vontade alheia. Não revidar é um ato de coragem e não de covardia, pois que temos que vencer a nós mesmos, contendo impulsos primitivos de autodefesa, que foram essenciais em épocas remotas de nossa evolução espiritual, mas que hoje devem estar subordinados à razão e aos sentimentos de ordem superior. No entanto, defender-se de forma legítima e sem agressões também é a sublimação desse instinto de sobrevivência que ainda reside em nós. O diálogo é fundamental quando necessitamos resolver questões com o próximo, externando a ele nossa infelicidade com a situação vivida. Jesus recomendou aos discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mateus 18, versículo 15. No entanto, esse diálogo exige maturidade emocional para dizer ao próximo que ele nos ofende e fere, sem descambar em discussões e novas agressões recíprocas, acentuando o conflito. Vejam que Jesus diz: se te ouvir, ganhaste teu irmão, indicando que deve haver empenho em ser ouvido. Necessitamos estar preparados, seriamente dispostos e com reais intenções de reconciliação. Em muitas ocasiões, esses diálogos não contribuem para o entendimento, pois não perdoamos verdadeiramente. Mas o que fazer quando, mesmo com os nossos melhores esforços, o outro não nos respeita e nos agride? Bem, nesses casos, não nos resta muito senão nos proteger, impedindo agressões físicas, saindo da área de alcance do agressor e impedindo que suas agressões verbais nos abalem, reconhecendo nesses agressores a condição de doentes. A procura de auxílio profissional é essencial na solução dos nossos conflitos, quando adquirem a condição de graves perturbadores de nossa existência. Também legítima e essencial é a procura pelos meios que a sociedade oferece para as vítimas da violência, sobretudo doméstica, embora não se possa confiar plenamente nas medidas protetivas que são oferecidas, já que muitos casos mostram que elas foram ineficazes. Quando estamos sob risco de perdermos a existência física, devemos fugir dos agressores. Em toda a solução dos nossos conflitos, dos nossos problemas na vida terrena, o auxílio espiritual sempre será eficaz na busca de uma solução. E a oração é ação efetiva na cura das relações doentias. Lembremos mais uma vez o Mestre inesquecível Jesus. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esta recomendação de Jesus, que está no capítulo 5, versículo 44 de Jesus, do Evangelho de Mateus, é uma recomendação de Jesus de grande valor. Realmente, se fizermos do fundo do nosso coração, com todas as nossas forças, pedindo a Deus pelos nossos adversários, nós estaremos movimentando uma força muito poderosa, porque estaremos vencendo em nós grandes resistências e estaremos emitindo pensamentos harmoniosos, pensamentos pacificadores que certamente alcançarão os nossos adversários. Naturalmente, as pessoas apresentarão diferentes graus de resistência a esse nosso pedido de paz, de reconciliação mental. Mas certamente nós estaremos protegendo a nós mesmos, pois quando nós demonstramos boa vontade e temos o interesse de estar em harmonia, em sintonia com as leis divinas, nós estaremos mais protegidos das vibrações, dos pensamentos e de outras agressões que possam vir dessas pessoas. Quando oramos por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, estamos nos elevando e passamos a sair dessa área de vítima e nos tornamos, então, pessoas em melhores condições de compreendê-los. Muitas vezes não somos capazes de perdoar alguém porque nós estamos feridos pela mágoa e nos sentimos incapazes de perdoar. Nos sentimos ali agredidos. Mas quando nós passamos a entender que quem agride é um doente da alma e merece compaixão, compreensão, assim como temos com seres que são ainda totalmente comandados pelos instintos, como os animais, nós muitas vezes somos capazes de perdoar aquele ser que reconhecemos que naquele instante ele não tinha condições de nos respeitar e nos agride. É assim que nós conseguimos tolerar, por exemplo, esses seres que nós percebemos claramente que ainda não pode dar de si o melhor. Também as outras pessoas, ou as pessoas, são assim. Elas, muitas vezes, ainda não são capazes de oferecer o melhor em nosso favor. E nós aceitaremos essa situação. Iremos compreendê-las e entender que elas ainda não possuem qualidades que nós mesmos ainda não temos em relação aos outros. É sobretudo quando nós percebemos que o outro é tão imperfeito quanto nós somos, é que nós começamos a criar condições para estabelecer o perdão. E isso nos torna, então, de uma certa forma, capazes de perdoar. Vai nos propiciando essa disposição em entender o outro. Quando nós nos reconhecemos que nós também erramos, que nós também magoamos e que nós aguardávamos naquele momento apenas uma oportunidade de sermos melhores, mas não conseguimos e acabamos ferindo e magoando. Também é assim com todas as outras pessoas, na maioria das vezes. As pessoas estão tentando fazer o seu melhor, mas elas não percebem que as suas atitudes não correspondem a esse ideal e elas ferem e magoam. Essa reflexão que nos coloca iguais aos outros, ela é capaz também de nos ajudar e de nos guiar nesse caminho do perdão, reconhecendo que nós igualmente necessitamos dele. Nós poderíamos ainda falar muito mais sobre o perdão, pois ainda viveremos muitas situações em que vamos aprender diferentes situações em que ele é requerido. Nós ainda poderemos no futuro trazer novas reflexões, pois ainda não temos todo o conhecimento dessa ciência incrível que é a capacidade de perdoar o próximo. Mas certamente algumas dessas ideias nos ajudarão em nossos conflitos, nos propiciarão aí alguma oportunidade de renovação das nossas mentes, das nossas intenções, e vai nos fortalecer na conquista dessa virtude tão iluminada que é a indulgência, a capacidade de perdoar, de aceitar o outro como ele é, mesmo que ele nos agrida e nos fira. Essa é uma das faces do amor que nós estamos aprendendo ao longo dessas inumeráveis vidas. A capacidade de aceitar que o outro, em razão da sua imperfeição, também nos fere, nos magoa, mas não será assim para sempre. Pois no futuro, todos nós estaremos em harmonia, em paz, com todos os filhos de Deus, pois essa é a vontade do Criador. Dessa forma, meus amigos, eu convido a todos mais uma vez para, em oração, agradecermos novamente a Deus a bênção da vida. E pedindo ao Pai que, por intermédio desses numerosos espíritos que trabalham, levando não somente a consolação, mas igualmente o esclarecimento e o alívio a tantas dores de tantos milhões de espíritos que evoluem neste planeta, não apenas na crosta, mas em todas as dimensões espirituais que envolve a nossa terra tão amada. Pedindo a Deus que, na sua misericórdia infinita, permita a todos esses trabalhadores do bem que eles possam encontrar nos corações que aqui evoluem a predisposição a receberem as sementes da paz, da harmonia, da renovação em suas vidas. Que possamos, Senhor, todos vencermos esses dias de desafio, de enigmas, que muitas vezes nos sentimos temerosos, abatidos, cansados, esmorecidos em nossa fé. Que nestas horas, Senhor, possamos ouvir o sussurro desses espíritos amorosos, nossos espíritos protetores, nos inspirando a continuarmos confiando na vossa sabedoria, no vosso amor e prosseguindo em nossa jornada, Senhor, firmes nos ideais que abraçamos de autoeducação, de elevação e de transformação. E assim, Senhor, gratos por tudo que recebemos, nós te pedimos que possam os nossos irmãos, enfermos do corpo e da alma, receberem o alívio, mas sobretudo a renovação de suas mentes e corações. E mais uma vez, elevamos a nossa oração à Mãe Santíssima, esse Espírito tão amoroso que a todos nos ampara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, liberta-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita alegria em nossos corações, porque sabemos que o amor divino nos protege, nos guia e nos encaminha sempre para o melhor. Um grande abraço a todos.